Sábados de mãos estendidas, ressequidas e estendidas. Vamos dar uma olhada no texto para a gente já remir o tempo e começar a mensagem de hoje. Versículo 1 de Mateus capítulo 12 em diante. Diz assim: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes respondeu: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ora, não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubessem o que significa misericórdia quero e não holocausto, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Ó Senhor, ensina-nos através da Tua mensagem o que o Senhor quiser, a mensagem do Teu Evangelho, que fique claro para nós que o Senhor nos ama, que o Senhor tem interesse em nosso coração e que o Senhor quer se relacionar conosco todos os dias. Então, usa-me, usa a Tua palavra e os nossos ouvidos. É a nossa oração. Pedimos também que este som não atrapalhe mais do que já tem atrapalhado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Mateus capítulo 12, o que é que está acontecendo aqui? Jesus está com seus discípulos, passa nas searas, os discípulos estão com fome, é dia de sábado, mesmo assim eles vão na seara, pegam milhos para comer. E na lei judaica, o dia de sábado era um dia totalmente off. Era um dia para ficar sem fazer absolutamente nada. Era apenas ficar dentro de casa, fazer as necessidades, se não pudesse esperar para o outro dia, e ficar em coma. Assim entenderam os judeus. Assim entenderam os judeus. É interessante que no texto que Fia leu aqui conosco, vocês observaram a leitura do versículo 1 de Gênesis até os primeiros versículos do capítulo 2 de Gênesis. O que nós vimos aqui foi uma repetição de atos criacionais. O que nós vimos foi Deus trabalhando, colocando a mão na massa. Ele diz que a terra estava sem forma e vazia. Foi Deus colocando a mão na massa, fazendo brotar da terra, fazendo as águas surgirem, fazendo a terra da terra suas formas, fazendo dos ventos, ou dando aos ventos o seu primeiro sopro, e fazendo todas as coisas. O que vimos foi Deus trabalhando. E o texto diz que quando chegou no sétimo dia, Deus descansou. E disse que todo ser humano também tinha que descansar. Agora vamos unir as duas coisas. O judeu entende que esse descanso de Deus no sétimo dia dá a eles o poder também, ou a obrigação de descansar. E está correto. Só que eles interpretaram o descanso de uma maneira muito passiva. Eles entenderam que descansar era deixar de fazer as coisas. Só que o Evangelho diz que Deus, apesar de ter descansado no sétimo dia, trabalha até hoje. Jesus disse que o seu Pai trabalha até hoje. Deus não está descansando depois de ter criado o que criou, só porque o texto diz que ele descansou, não quer dizer que ele está de mãos abanando. Ele trabalha até hoje. Mas o que quer dizer o descanso? É a cessação da atividade criacional de Deus. E isso quer dizer que Deus assumiu no sétimo dia uma outra postura. Até então, uma postura de criar, ativa, de pôr a mão na massa, de suar. Mas agora, no sétimo dia, Deus assumiu outra postura que valorizava outras coisas e não o trabalho. Mas valorizava outras coisas. O judeu entendeu que o sétimo dia é para não fazer absolutamente nada. E eles caíram no legalismo triste. Jesus tem um embate com eles e diz: rapaz, se uma ovelha cair no buraco só porque é sábado, vocês não vão recolher as ovelhas. E eles disseram: não. Se tiver alguém para ajudar, bater na sua porta pedindo pão, você tem, você não dá porque é sábado. Então eles deturparam o significado do sábado. E é o que está acontecendo aqui. Jesus está com os discípulos, dia de sábado, os discípulos com fome. O que é que eles iam fazer? Arregaçaram as mangas, colocaram a calça como matutos que eram, e foram colher, trabalhar, para colher o alimento. E os judeus disseram: não, não pode. Não pode fazer nenhum esforço no sábado, e condenaram a atitude dos discípulos. Aí a resposta de Jesus, que nós vemos aqui, são cinco aspectos de uma resposta de Jesus que vai derrubar a deturpação do sábado, do descanso que o judeu tinha. Jesus vai relacionar cinco coisas no texto aqui, contrariando a ideia de que sábado é um dia para fazer nada. E sábado ninguém pode fazer nada. O que acontece? Vamos analisar o texto e ver os cinco argumentos. A gente tem o primeiro deles aqui, põe para nós. Na tela. Jesus chama ou cita o exemplo de Davi. Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, em um determinado momento, ele não tinha como descansar nunca, ele não podia parar na lanchonete para comer sossegado nunca, ele tinha que comer rápido, correr. E em um desses dias de fuga rápida, depressa e com muito medo, ele teve muita fome, entrou na casa, no templo de Deus, vamos supor, nos nossos dias, veio e comeu o pão da Santa Ceia. Davi entrou com seus amigos e comeu o pão da Santa Ceia. E para os fariseus isso era uma abominação, porque eles não podiam trabalhar, os discípulos, mas Jesus disse: o próprio Davi, quando teve fome, entrou no templo, comeu o pão e o vinho da Santa Ceia e não foi condenado por isso. Comeu e bebeu do pão do sacrifício do templo e não foi condenado por isso. Então Jesus está nos ensinando que o cumprimento do sábado, ou obedecer a Deus, ou fazer a vontade de Deus, nunca vai ser contrário a ajudar ao próximo e a si mesmo. Ajudar e amar o próximo é muito maior do que qualquer outra lei. Quando pediram para Jesus resumir tudo quanto era lei, o que foi que ele resumiu? Olha, para resumir, ame a Deus e ame o próximo. Você cumpre tudo. Primeira argumentação: Davi comeu num dia de sábado o pão e o vinho da ceia e não foi condenado. Depois, em segundo lugar, põe para nós. Os próprios sacerdotes trabalham no sábado. Quando o povo ia aos sábados honrar a Deus e ir para o templo nas festas, tinha os sábados e tinha os sábados grandes festas, uma ou duas festas anual chamada sábado, que todo mundo ia adorar a Deus e ninguém podia fazer nada. Mas do outro lado tinha um pastor, tinha um sacerdote que trabalha no sábado para que você pudesse adorar e servir a Deus. E Jesus está dizendo: meu filho, vocês não entenderam. Se todo mundo parar no sábado, acaba o mundo, acabou, não tem jeito. Os próprios sacerdotes, eles têm que trabalhar por vocês, eles têm que sacrificar no sábado, eles têm que abrir a igreja, eles têm que varrer o chão, eles têm que deixar tudo certinho, eles têm que preparar todas as oferendas e ofertas, eles têm que comer. Então, eles trabalham e nem por causa disso, por ser sábado, eles são condenados. Segunda argumentação que Jesus deu. Em terceiro lugar, vai pra gente. Ele diz no versículo 7, dizendo: vocês não entenderam o princípio da lei. Misericórdia é melhor do que sacrifício. Amar o irmão é melhor do que ir à igreja. Ajudar o próximo é melhor do que qualquer outra coisa, seja o dia que for. Se for no sábado que bateu na sua porta, que você ajude. Até então estamos só pensando em termos judaicos aqui. Então Jesus disse: vocês não entenderam. Eu prefiro misericórdia do que o culto, do que o holocausto mecânico. Eu prefiro que vocês amem do que continuar com essa mecânica religiosa que eu odeio. Jesus vai para o quarto argumento no texto. Ele diz: o Filho do Homem é maior. Versículo 6. Aqui está quem é maior que o templo. Estar comigo, fazer por mim, trabalhar por mim, é muito melhor e muito maior do que qualquer lei que vocês possam obedecer e colocar para si. Está comigo, eu estou acima da lei, acima do tempo. Se eu digo, faça. Se eu não digo, não faça. Seja o que for, onde for, a que hora for. Eu sou acima do tempo. Eles estão comigo, estão fazendo. Eu não estou condenando. Quem são vocês para condenarem eles? E em quinto lugar, já no finalzinho, versículo 8, Jesus diz assim: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele tem autoridade sobre as leis. E o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O que Jesus está querendo fazer aqui é usando a própria lei judaica e os princípios judaicos para desconstruir o erro no qual os judeus tinham caído. Eles obedeciam a Deus de maneira mecânica. Se Deus disse descanse no sábado, eles eram mecânicos. Eles achavam que continuar na cama, deitado, mas com pensamentos impuros, era obedecer a Deus. Eles achavam que ir ao templo nas festas de sábado, mesmo com pensamentos de orgulho e egoísmo, estava cumprindo a lei de Deus. Jesus diz: eu prefiro misericórdia do que holocausto. Agora veja que interessante. Hoje de manhã nós estávamos conversando, eu, Carlinhos e Lucas, sobre um pequeno incidente que teve lá no trabalho de Carlinhos e Lucas. Lucas estava levando alguma máquina lá, tal, e o dedo dele prendeu, e está todo roxo ali o dedo dele. Aí, isso aí já puxou a conversa de Carlinhos, que no trabalho, trabalha com máquinas, com guilhotinas e sei lá. Carlinhos tem uma cicatriz muito grande aqui num dos dedos. E isso já puxou o nosso presidente Lula, que não tem o dedo midinho. E já puxou a ideia e a conversa que se diz que o dedo dele colocado na máquina foi de propósito para que se aposentasse, aquela história toda que tinha antes. E isso puxou o que eu vou falar agora. O fato é que entra nesse puxa-puxa, mas é o seguinte: você já imaginou como é ruim a pessoa sem o dedo midinho, pessoa sem o dedão? Como é ruim quando você tem uma mão e essa mão, ela não é completa, ela não trabalha como deveria trabalhar. Uma mão com quatro dedos não é uma mão em toda a sua potencialidade, do jeito que ela foi criada para ser. Então me ouçam aqui. Na minha cabeça, o que eu estou vendo aqui é que há possibilidade de nós sermos mãos sem dedos. A possibilidade de nós irmos para o culto, mas não termos culto na vida. É possível ir ao culto, mas não ter vida no culto. É possível sacrificar, mas odiar ao mesmo tempo. É possível obedecer o sábado e ficar em casa sem fazer nada, mas pensar nas piores coisas do mundo. E os judeus, eles estavam com essas leis, se cortando, decapitando-se. E todo mundo que vive debaixo de lei nunca vai ser aquilo que Deus desenhou para que ela fosse. Quando nós entramos em um conjunto de leis, em uma igreja que vai talhando a nossa liberdade, o nosso cabelo e a nossa calça, isso vai tornando cada vez mais o ser humano menos, muito menos do que aquilo que ele seria se ele fosse livre. Muitas e muitas igrejas, nossa vida, às vezes a religião, nos faz fariseus. E nós mesmos chegamos a cortar o nosso próprio dedo, achando que isso é benefício. Nós mesmos elegemos coisas que eu nunca farei na minha vida, porque é abominável aos olhos de Deus. E em relação a outras coisas, nunca conseguimos nos livrar. O que Jesus está dizendo é que esses judeus estavam cotóis, que eles eram aleijados, que eles sabiam da lei, mas não viviam a lei no espírito da lei. Ouviram do evangelho, mas não viviam o evangelho. Sabem ou assistem uma prova de natação, mas não sabem nadar e quer falar sobre natação. Assiste às Olimpíadas e vê os homens correndo, voando. Quer falar sobre correr e voar, mas nunca colocou o pé numa pista. Vê a maldade com que Felipe Melo toca na bola, nunca jogou bola e acha que pode falar sobre jogar bola. São os hipócritas. Eles não conseguem viver toda essa lei, estão em casa descansando no sábado, mas pensando em coisas horríveis. Eles mesmos não conseguem e dizem que os outros têm que viver debaixo da lei. É interessante, Jesus está dizendo para eles: vocês têm mãos e pés ressequidos. Olha que interessante. Após esse texto, Jesus vem com a narrativa de um homem que tinha um problema. Qual era o problema do homem? Mão ressequida. Veja que interessante. Não está aqui por acaso. Jesus acabou de dizer que essas práticas cegas só vão talhando o cristão, não vão formando o cristão. Vai talhando o cristão. Não faço isso, não faço aquilo, não corto cabelo, não boto calça, não assisto isso, não escuto música desse tipo. Não... Só vai talhando. Ele se achando cristão, mas ele está sem dedo, sem perna, sem cabeça, sem pescoço, sem nada. E ele achando que está cumprindo a lei. Aí Jesus diz assim, no versículo 9: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, na sinagoga dos judeus. Todo esse contexto está armado. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar esse homem no sábado? O que eles estavam dizendo? Jesus, as mãos deles, a mão dele está ressequida. É lícito o Senhor estender a tua para ele no sábado? É correto a tua mão ser estendida no sábado? Ou a tua mão, Jesus, tem que ficar ressequida também porque hoje é sábado e você é escravo das leis dos homens? Aí Jesus: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão, querido. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se ali, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Veja que interessante. Um exemplo vivo. Eles queriam saber agora se Jesus ia estender a mão ou ia permanecer com a mão ressequida, porque era sábado. Mas Jesus tinha acabado de dizer que ele era Senhor do sábado. Que o próprio Davi operou trabalhou no sábado e não foi condenado. Que os sacerdotes trabalham no sábado e não é condenado. Jesus então estende a mão para que a mão ressequida daquele homem seja também estendida em um sábado. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Sábado, descanso, ou seu dia de descanso, não é dia para ter mão ressequida. O seu dia de descanso é dia para ter mão estendida, para ajudar o próximo, para amar a Deus e amar a você mesmo. É isso que Jesus está querendo dizer. que o evangelho não é mão ressequida, evangelho não é andar de calça, evangelho não é não cortar cabelo, o evangelho é não escutar a música do mundo, o evangelho não é não vestir roupa, o evangelho não é mão ressequida, o evangelho não é talhar a gente, o evangelho é mão aberta, é amor, é aceitação, é pode vir, é convite, é seu, é partilha. É isso que Jesus está nos ensinando. Se você pensa hoje ainda que evangelho é um conjunto de coisas que você não faz, que ser cristão é não ser um bocado de coisa, está errado, não é isso. Você é fariseu. Nós estamos agindo como judeus, que estamos pela ausência de coisas, nos achando alguma coisa. Jesus está dizendo: creia no evangelho. Evangelho são mãos estendidas. A religião, meus amigos, meus amados, a religião nos ensina a termos mãos encolhidas e ressequidas. A religião fala que existem leis que estão acima dos homens. A religião pode nos levar à igreja, mas nos leva para longe de Deus. A religião pode pintar o seu rosto de crente, mas desvirtua o seu coração da mensagem do evangelho. A religião pode parecer piedade, mas só parece. A religião valoriza o sábado. O evangelho tem todos os dias como a oportunidade de fazer o bem e de amar o próximo. O evangelho é mãos estendidas. É interessante. Tem um texto de Isaías 59, versículo 1, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Evangelho não é mão encolhida, para que não possa salvar, nem agravar o seu ouvido, para não poder ouvir. Se escuta muito não em igrejas, né? A gente escuta muito não em igrejas. Mas aqui o não tem que ser nesse sentido. A mão não está encolhida. A paz não é inalcançável. O ouvido não está surdo. Ele pode ouvir. Então a mensagem que eu tenho para deixar aqui hoje é que tudo isso aqui, gente, tudo isso que acontece a partir das 7 da noite, tudo isso que acontece a partir das 9 da noite, não se chama e não é o evangelho. O reino de Deus não é comida e bebida. O reino de Deus não são coisas. O reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. É um coração alegre no Senhor. É um coração que ama a Deus, vindo ou não vindo, dando ou não dando, falando desse jeito ou de um outro, se vestindo assim ou de um outro jeito, gostando disto ou daquilo. O evangelho é no coração dos homens. O evangelho é Deus estendendo as mãos para os homens. A religião é o homem tentando agradar a Deus. O evangelho é Deus estendendo a mão para os homens. A religião são mãos ressequidas. O evangelho é mão estendida dizendo: sirva-se à vontade da minha paz, da minha alegria, do meu amor. Sirva-se. Esse é o evangelho de Jesus. Essa é a mensagem de Jesus. Vamos refletir se a nossa vida, se as nossas mãos estão ressequidas, as cartilagens e nervos já não conseguem ir e vir. Será que nós somos daqueles que dizemos: não dou dinheiro porque ele vai beber ali na frente? Será que nós somos daquele: não vou tirar da boca do meu filho para dar para o mendigo? Será que nós somos daquele: eu não uso roupa do mundo, nem escuto música do mundo? Será que é isso? Eu não frequento lugares demoníacos. Será que nossas mãos é assim? Parece até mãos de terror. Será que nós somos daqueles que vão talhando o nosso próximo porque ele gosta de coisas que eu não gosto? Então a gente vai talhando e ficando cada vez mais troncho e mais aleijado e cada vez mais menos. Ou nós amamos, estendemos as mãos e dizemos: você é livre, agora é você e Deus. você é livre. Eu lhe amo livremente. Deus lhe ama livremente. Pense nisso. Pense se a nossa igreja tem pregado um evangelho que tem escravizado, ou se o nosso evangelho é o evangelho de Jesus livre. Ouve quem quer, deixa germinar quem quer, nasce quem quer, frutifica quem quer, vai quem quer. Evangelhos são mãos estendidas. Venham e bebam e comam quem quiser. Quem não quiser, tem mãos retalhadas, tem mãos ressequidas, sem poder pegar, sem poder fazer o que tem que fazer. Mas Deus não, Deus tem mãos estendidas. O que é que você quer? O que é que você precisa? Do que sua alma precisa? Deus está com as mãos estendidas. Por que continuar a viver infeliz? Por que continuar a viver com escassez se a fartura está disponível para nós? Por que continuar vivendo com leis? Deixa disso, faz aquilo, faz assim, faz aquilo, não faço aquilo, não faço aquilo. Quando Deus nos deu a liberdade, para a liberdade foi que nós fomos libertos. Jesus tem as mãos estendidas para nos amar. Vamos fechar nossos olhos e pensar desta maneira. E se nós temos mãos ressequidas, Jesus quer se encontrar com a gente e dizer: meu filho, estende a tua mão. Estende aí o teu coração. O que é que no teu coração está doendo? O que é que na tua mente está doendo? O que é que você não consegue se desvencilhar? Estende para mim, meu filho, expõe para mim. Coloca diante de mim, porque eu quero curar. Os meus olhos estão vendo. Eu estou ouvindo com os meus ouvidos. E estou com as mãos abertas para você vir e beber da água da vida, do pão da vida. Beber da fonte das águas que jorram para sempre. O que é que você tem aí que está ressequido, que está engilhado, ou que está seco, que está duro como pedra, que pode ser exposto para que Deus venha com a mão estendida dar vida? O que é? É você e Deus agora. Sou eu e Deus. Nos ensina, Pai, que nós somos livres para te amar, livres para te adorar, mas que também somos responsáveis por essa liberdade. Nos dá consciência exata do Evangelho, nem um extremo, nem o outro, mas que sejamos pessoas de mãos abertas, pessoas de corações abertos, que o nosso dinheiro seja teu, que o nosso dinheiro esteja aberto para investir no teu reino, que o nosso tempo seja teu, que o nosso tempo esteja aberto para inserções divinas a qualquer hora, que a nossa família esteja de mãos abertas para que o Senhor venha, toque, chame, leve, faça o que quiser, que os nossos bens estejam estendidos para que o Senhor use como quiser, e para que o nosso coração esteja aberto, para que Deus perdoe o nosso pecado. Obrigado, Senhor, porque eu tenho a certeza que a tua mão agora está estendida para mim e para nós. Eu tenho a certeza que a tua paz está disponível e a tenho recebido, Pai. Obrigado porque o teu amor, desde antes de eu nascer, está sendo derramado em mim todos os dias, de maneira transbordante. Obrigado porque nunca, nunca o Senhor retrai a tua mão para mim. Obrigado pela disponibilidade, Senhor, e pelo tamanho amor com que o Senhor nos amou. Obrigado porque os teus ouvidos estão ouvindo, os teus olhos estão vendo. Abençoa os meus irmãos, estende tuas mãos aos meus irmãos, como o Senhor estendeu a mão, livrando o teu próprio filho da glória para morrer por nós, dando o maior exemplo de que o Senhor realmente está disponível e nos ama a ponto de entregar o seu próprio filho para morrer por nós. Não permito que o nosso coração seja engilhado e ressequido a ponto de não tirar dele nada, nada para te dar. Obrigado por tua voz, por tua mensagem. Oramos em nome e por amor do teu Filho amado Jesus. Amém.